um banqueiro parisiense. Em 1838, o Banco d'Anglaire era uma das instituições mais sólidas e importantes da França. Clientes de todo o mundo faziam negócios com esse banco que merecia a confiança dos grandes investidores. O banqueiro d'Anglaire era muito conhecido não somente por sua fortuna, mas também pela avidez com que ganhava dinheiro. Certa manhã estava em seu escritório lendo a correspondência vinda dos lugares mais distantes quando um secretário anunciou: o Conde de Monte Cristo. Assim que entrou, o conde foi cumprimentado calorosamente pelo banqueiro. Este foi direto ao assunto, como era seu hábito. Recebi uma carta do Banco Thomson e Associados de Londres solicitando a abertura de um crédito ilimitado para o senhor em nossa casa. Não entendi muito bem o que querem dizer com ilimitado. Querem dizer que não tem limite, senhor, que posso retirar todo o dinheiro de que precisar enquanto estiver em Paris. Todo o dinheiro? Preciso ao menos de uma cifra como referência. Bem, se o senhor confia em Thomson e Associados quando eles dizem que um crédito é ilimitado, as cifras são dispensáveis, não? Certo, certo, mas a solicitação é muito vaga. Bem, se o senhor ainda tem alguma dúvida, posso buscar outro banco. Não tenho preferência pelo seu ou por qualquer outro. O Conde de Monte Cristo levantou-se. Nada disso. Se o senhor vem recomendado pelo Thomson, certamente faremos negócios. Seria interessante, porém, que mencionasse um valor aproximado para que possamos estar preparados para servi-lo sem demora a qualquer momento. O conde fingiu fazer cálculos mentais. Bem, ficarei mais ou menos um ano em Paris. Creio que 6 milhões de francos podem ser suficientes. 6 milhões! Exclamou o banqueiro. 500 mil por mês é uma quantia fabulosa. Enquanto falava, caminhava nervosamente pela sala. Enfim, tenho a carta de Thomson e Associados e isso é mais que suficiente. Deu mais alguns passos incertos, depois falou como se tivesse tomado uma decisão naquele exato momento. Minha mulher certamente gostará de conhecer um homem que gasta 500 mil por mês. Após dizer isso, tocou uma campainha e um secretário entrou. Peça a senhora d'Anglaire que nos receba, ordenou. Conduziu o conde para outra sala, onde encontraram a senhora d'Anglaire em companhia de um homem que o conde de Monte Cristo reconheceu. Era Lucien Debray, o secretário do ministro da Justiça. Apresento-lhe o conde de Monte Cristo, querida. É um fidalgo que pode gastar 500 mil francos por mês. E apontando para Debray, e aqui? Já tive a honra de conhecer o senhor Debray em casa do jovem Albert de Morcerf. Ah, então conhece Albert? Ele vai casar-se com minha filha. Os Morcerf são de uma nobreza meio postiça, mas que fazer? Hoje em dia o dinheiro fala mais alto que os títulos, comentou d'Anglaire alegremente. O conde de Monte Cristo inclinou-se gravemente diante dos dois, sem dizer uma palavra sequer. A senhora d'Anglaire fez um gesto de menina mimada. Sabe o que o meu marido fez, senhor conde? Vendeu minha parelha de cavalos. Eram os animais mais lindos e nobres de Paris. Recebi 32 mil francos por cada um, o dobro do valor que paguei por eles. Riu como se contasse uma piada. Um banqueiro tem de obter lucro em todos os negócios. Debray percebeu que o casal iniciava uma disputa que não lhe interessava assistir e saiu de mansinho. O conde de Monte Cristo foi até a janela e, abrindo a cortina, mostrou seus cavalos atrelados à carruagem. Veja os meus, senhora. Creio que são ainda melhores que os seus, disse como se procurasse desviar o assunto. A mulher caminhou até a janela com passinhos rápidos e nervosos. Mas esses são os meus cavalos, explodiu a mulher. Como foram parar em suas mãos? Bem, encarreguei meu secretário de comprar os melhores da França. Não imaginava que seriam os seus, senhora, disse o conde, desculpando-se. Jamais pensei que aborreceria uma das mais belas mulheres de Paris. No dia seguinte, o conde mandou devolver os cavalos junto com um bilhete de escusas e uma bela joia para compensar o incômodo.